mantém a condições do ar, corredor forte, ao tempo para Salvador, no zero no metro. Tranquilo, bebê Clark. No 7 no 3, mantenha o ponto de espera. Salvador, Goiânia, azul 4463, segue para Ilhéus no nível 1. Azul 4463, Ilhéus autorizado, 180, Golf 677, decola da 10, curva direita, da El Coral, 1208, controle, 554, transponto. Isso foi para azul 4463? Afirma, azul 4463. Poderia fazer falar novamente? Afirma, 180, Golf 677. Decola da 10, curva direita, da El Coral, 1208-5554. 0-677 no 0, curva direita, da El Coral, 208-5554, transpares do 4463, chama pronto. Sente. Força aérea 2713, coordenando controle, informou que está restrito ao nível 140 após a decolagem até 20 milhas. Olá, Sierra Victor Delta Vio, vale, vamos para o zero. Roger. O 3204 pode desconsiderar a restrição em TAP de 5 mil? DAN 3804, livre da restrição vertical de separadores no pé, está autorizado a final do procedimento de LS, X-Way, reporte estabilizado, altímetro 10 no meio. O B16 reportará estabilizado de LS para 2000 agora, 3804. DAN 3895, chama agora o centro Recife, 133-95, alterne, 125-1. DAN 3895, boa tarde. A Batanga Lima, Kilo Bravo, confirma sua altitude, não recebeu o seu modo Charlie. Lima, Kilo Bravo, controle. Salvador, boa tarde, voo no 455. Voo 455, Alfa Juliette, portão 11. E a Alfa e Juliette para o portão 11, voo no 455. Estão no meio. 3096, libera as restrições em etapa. Livre. Obrigado. Controle, bom dia. Dan 3216, informação para. Dan 3216, controle Salvador, acima identificação. Desça para o nível 050 na chegada Mare. Ajuste o altímetro 10 no meio. 10 no meio para 5000 na Mare, Dan 3216. Uma velocidade especial, estamos com 300 nós. Velocidade é critério. Obrigado, é o critério. Controle azul 4076, quantos quiser vá na proa 040, de informações? Azul 4076, desça para 4000 pés, livre desvio de formação. Ok, até 4000, contando a esquerda para 040, azul 4076. Sobrou Salvador, na Avenida Quimais, está agora da frente atrás, para regresso via Interlagos. Reporta ingressando no corredor Interlagos, o 9 Max. Passar ingressando, 9 Max. Passa visual, solicita a base pela direita, pista 1-7. 6-2-1-3. 6-2-1-3, portão 4 autorizado, chama a carga. Paulo Gol no 455. Pergunta se teremos que seguir a viatura ou seguiremos sozinhos até o 11. Tem viatura, follow me a partir do 8. Já vem bem demais. Gente, eu posso visual com a pista no 7? Ah, tá visual com a pista. Aguarde traçando esse aparato. Tá dando o seu, já vem bem demais. Controle o 027 na 3. Lá. Gol 1962, inicie redução 200 mais. Reduzindo, 200, 200, 200, gol 962. O 02713, contato radar nada colar, grupo para o nível 330 na saída Fuca, transição de pá. Para o 330, Fuca de pá, sem restrição. Para 2713, apresenta-me direto do Jamo. Apresente direto do Jamo, 2713. Aquilo bravo no solo de Nogera, confirma empate. Gente, libera a direita, estação na frequência livre. E 18, confirma? 118, decimal 9. 95, pra. 962, está autorizado a final do procedimento LS, que foi 1-0, dessa para 2 no bem. Reduz a velocidade 1-7-0, nós reporta estabilizado. 2000, reduz até 1-7-0, reporta Next Race, está vendo? O gol 962. 0-6. Comi 16, baixando o trem agora, senhor. Para o táxi do orçamento, 62, 193, com 1-2-3 a bordo, 340, no céu, na Guarulhos. Como é o papel B? 1-2-8? 1-2-3. 6-2-1-3, táxi direita via Índia, ponto de espera, 1-0-1-1-8-5, ajuste 1-0-1. 1-0-1-9 agora? Pega acionamento do 4463. Autorizado que o SPEC chama táxi 4463. Autoridade chamada de 4463. Teve táxi via Índia, contato 1-0-1895, confirma ajuste 1-0 também. 2-1-3. Já só. Salvador, bom dia, gol noite 64, posição 612, sentido da Brava, autorização Maceió. 64, pronto, cópia. Posição ativo. Gol noite 64, autorizado Maceió, 370, Opel 58, decola da 1-0, curva esquerda, Fuca, transição Aracaju, 1-2-0-8, aciona 5567. Acervo. Após o Airbus, a linha mantém cabeceira no zero. Pela nossa final, a linha guarda no 1-0, 2-1-3. 67. Controle 1-1-8, 9-5. Patrulha, 9B aqui, Mike, tá na rodatória. Patanga, 9B aqui, Mike, torre 118, decimal 95. 1896, chaparei torre, 9B aqui, Mike. Ordem, pedra. 9B aqui, Mike, tá na rodatória. 9B aqui, Mike, faça espera sobre a rotatória com curva pela direita, aguardando instruções. Ok, curva pela direita, aguardando instruções, 9B aqui, Mike. Espera 2713, chama agora o centro Recife, 126-85, alterne, 125-45. 125-45. 3144, controle Salvador, acione identificação, desça para o nível 050 na chegada Mare, ajuste de altímetro no 06. Autorizado. Então, 3216, desça para 3.000 pés, altímetro no 016, reduz a velocidade 2209. Já reduzimos, 220 para 3.000, novembro 67, 3216. Ingressa na Alfa e mantém antes a Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3204. Transformação, tá 32 no mesmo. Disponha. Você vem aqui, Mike, autorizado o sinal de 3 milhas, aguardando instruções. Zero final de 3 milhas, aguardando instruções, 9B aqui, Mike. 1962, cheque trem, livre pouso, puxou no 0, vento 200 graus, 12 nós. Baixou e travou, livre pouso no 0, gol 962. Puxa na 6203, decolada 06, chama o controle em 120 decimal 8. 08, quando vem com a sua base 3. Guardião 07, controle Salvador. Capital. Mantenha condições várias, reforço sinal para pouso em no Guardião 07, alquim 3 Salvador, no 0 no meio. Vale 6213, Oceanero, cruza 2500. Boa tarde. Oceanero 6213, contato radar na decolagem, sub para o nível 360 na saída da EL, transição Motiva. Da EL, Motiva 360, possibilidade de bandeira, depois entra? Autorizado. Gato. Então, 32 no meio, está autorizado a final do procedimento ILS feito, só para 2 em pé, reporte estabilizado. Reportará estabilizado 3216, autorizado. Pela esquerda, agora instrução, 9B Knight. Knight, 2U, 4463, PV77, 3 horas de autonomia, alterna Salvador, visual com 7 pontos. Qual alternativa? Qual alternativa? Alternativa é Salvador. Táxi autorizado, parte 1 no Índia, ponto de espera 11895, altímetro 10, 16. Índia, parte 1 na linha, para a via Índia, 1895, 16, 4463, uma boa. Salve Salvador, muito boa tarde, boa no 962, virou. Boa 962, boa tarde, ingressa na Alfa, chamante a Juliette. Alfa, isso é Juliette, boa 962. Excelente. ILS completo, TAM 3216. Completa o final, chama em torre 118, décima 9, por favor. Gente, um bom trabalho, boa tarde. Boa 962, após o Embraer da Azul, que livra parte Juliette 09. Gente, após o Embraer da Azul, autorizado via Juliette para o botão 09. Boa 962. 216 TAM, GLS completo, passando certo. TAM 3216, continua a aproximação, informa o tráfego igual à esquerda, um Papa 28 Alfa, mantendo 1000 pés, não interfere com a sua aproximação. Ajuste no 096. 1 no 096, confirme livre pouso. Aguarde para a autorização do pouso, TAM 3216. Aguardamos 3216. Azul 4076 no solo de 20, libere direito, chama o solo em 1219. 219. Aguarde. Tá só. Azul 4463, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, azul 4463. Como vou, Maria? 3216, livre pouso, pista no 0, vento 200 graus, 12 nós. Livre pouso, pista no 0, 3216. Sapatango 9, vem aqui, Mike, complete curva pela esquerda. Reporte a final da 17. Completando a curva, passando no final da 17, andando aqui, Mike. Afirmativo, ali mantém cabeceira no 0, azul 4463. Autorizado. Chanel 213, chama agora o centro, Recife, 1-3-3-95, alterne, 1-2-5-1. 3-3-9-5-2-5, ano, bom domingo, meia, 2-1-3, Chanel. Um bom voo. Operando direito, chama no solo, tá? 3-2-1-6. Afinal, 3 milhas, November Yankee Mike, dá no 7. November Yankee Mike, livre pouso, pista 1-7, vento 2-1-0 graus, 2-0 nós. Livre pouso, November Yankee Mike. 208, Atana. Namorado não. 0-1-6. Firma, zona 0-1-2-3. Firma. Azul 4463, autorizado decolar, pista no 0, vento 210 graus, 10 nós. Livre decolar, 4463, 210. O seu B informa agora, pastor? Sim, complementar esses 895. O TAM 3216. TAM 3216, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01, TAM 3216. Se é a livre sinal, chama para táxi. Eco Charlie, Hotel Mike Zulu, maintain flight level 150, end contact now, Recife Center, 126, decimal 85, if unable 125, decimal 45. Correct. Controle Salvador, azul 4463, casa 1200, Dael Coral. Azul 4463, contato radar na decolagem, suba para o nível 180 na saída Dael, transição Coral. 180, azul 4463. Echo Charlie Hotel Mike Blue. Contact the Recife Center 1-6-85. If unable 1-5-45. You continue on Salvador approach. Frequency. Solo Gol no 864, na posição 612 para posto de treinamento. Gol no 864-612 autorizado, chama ataque. Chama de ataque, 864. Ajuste no 0 no meio. Guardião 07, controle Salvador. Gente, mantenha condições iguais, altímetro 10 no meio, reporte passando através de Pituaçu. Grato, boa tarde, estação na frequência livre. Câmara que serra, autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17. Avisar o controle Salvador, já na identificação, desça para o nível 050 na chegada Mari, ajuste altímetro 10 16. 050 Mari, 10 16. Localizador da 3144. Na 3144, completa a final, chame todos. 118, decimal, 95. 395, boa, na 3144. Boa. Salvador, é o Gol 1167, autorização Guarulhos. Gol 1167, pronto, cópia. Afirmativo. Gol 1167, autorizado Guarulhos, 360, autorizou o 10. Decola da 10, curva direita da El, Leda Motiva, 308, aciona 5007. O avião decolado do CAB em sobrevoo nesse local, em seguida informará ingressando ao corredor. Centro Guardião 02, mantenha no máximo 500 pés, que não atentre ao setor entre o marcador externo e a cabeceira 10 devido a tráfego na final. Altímetro em Salvador, 10 16. 10 16, centro do tráfego do marcador externo. Restrito a 500 pés. Tchau, puxa, 02, confirma apenas o POB. Confirma para o 02. POB. Mantém o POP, o 05, para o comandante Major César Ricardo. Grato. Passou para o ator, Guardião 07. Guardião 07, agora a torre 118, decimal 9. 1189. Exigou no 864, tem 120 a bordo, estúdio de autonomia, senhor Aracaju. Ponto a cabeceira 17. Salvador, Stan 3144, final 10, baixado, checado. Stan 3144, livre pouso, puxando 0, vento 190 graus, 1049. Autorizado pouso, Stan 3144. Guardião 07, confirma intenções. Fechando a pouso no Grae, está visual constante, autorizado, prossegue a retaguarda. Afirma, autorizado, cruzar final da 1-0, a retaguarda do Airbus. Reporte para gerar base da 1-7, o Guardião 07. Passará gerando base, o Guardião 07. Só para o meu tanque ser a Golf, líder Sinachem para o táxi. Táxi, reporte na ótica, o tanque ser a Golf. Firme? 02. Guardião 02, controle Salvador. Ingressando o corredor Axé, livrando a Pituaçu. Chama agora a torre 118-95 composto. 3295, grato. Azul 4463, chama agora o centro Recife 133-95, alterna 125-1, bom voo. 3395-51 azul 4453 bar. 07, mantenha a perna do vento pela direita da 17, aguardando para gerar base. Será a perna do vento da 17, guardião 07. 2 Salvador, gol no 864, na ponta ponto espera da 10. Gol no 864, autorizado a alinhar e manter a cabeceira no 0. Alinhar e manter a 10, gol no 864. Guardião 07, faça aproximação direto para o pátio do Graia, atento à aeronave no pátio 4, iniciando o táxi. Posição, um helicóptero. Sim, na aeronave, não vai interferir, direto no pátio, Guardião 07. Fatatango Kilo, Quebec Serra, autorizado a decolar, pistão na 7, vento 200 graus, 14 nós. O Gol 1454, autorização para confim, está no box 11, feito daqui. Copia, o cruzamento da... Guardião 02, é a intenção de pouso no Graia? Afirma, ciente dos tráfegos aí para o pátio e no pátio 4. Ciente, autorizado cruzamento da final da 10, reporte no solo, Guardião 02. Autorizado cruzamento da final 10, informará no solo controlado, pátio do Graia, Guardião 02. Gol no 864, autorizado de decolar, pista no 0, vento 200 graus, 14 nós. Autorizado de decolar, gol no 864. Sabatango, Kilo, Quebec Serra, decolar 231, chama o controle 120.8. 208, obrigado. E o resto não foi entendido, tem muito barulho de fundo. Bael, Leda, Motiva, a última posição, 1208, corrigindo controle, transponder 5013. Ok, então é Dael, Leda, Motiva, controle 1208, transponder 5013. Obrigado, chamará no box 11 para puxa acionamento. Sim. O gol 1167, puxa acionamento, box 10. Autorizado, gol 1167, montagem. Isso, inicialmente ao nível 03. 035, inicialmente, direto seria Quebec Serra, obrigado. 700, me fala os 32, frequência livre. Novo Serra Golf, autorizado a decolagem, com proa Nordeste. Seu Matheus, proa Nordeste. Decolado 233, chama o controle 1-20-8. 1-20-8, gol 1-8-64. Por favor, confirma a temperatura agora para um 454. 864, contato radar na decolagem, suba para o nível 370 na saída Puca, transição Caju. 370 Puca Caju, gol 1-8-64. TAM 3290 está autorizado a final do procedimento LFXA, pista no 0. Desça para 2 mil pés, altimetrão no 0 no 6. Reporte estabilizado. Gente, autorizado a final LFXA da 10. 2 mil pés, registrado no 0 no 6, TAM 3290. 02. certo? O Tanque Cearagão foi 1208, senhora, é isso? 120.8. Tá, tchau. Controle Papa Romeu, Tanque Cearagão. Vem para o controle. Papa Romeu, Tanque Cearagão, decolou, está com o Nordeste, já. Matheus Gatisteia. Confirmado, é o Papa Romeu Tango Serra Golf. Afirmo, senhor. É, Papa Romeu Tango Serra Golf, controle Salvador, troca de código transponder para 0263. Vai dar pelo do transporte, senhor. Clareza 1. Taxi do 967, nosso PB de 155, 1337, Campinas. 155, confirma o resto. 1337, Campinas, Alterno. Autorizado o táxi, parte 1 no Índia, ponto de espera, 9895, pode adicionar, zero no Índia. Autorizado. Parte 1 Índia, 2895. Voo 9967. Então confirme o ajuste? 0196. Mantenha condições das 1000 pés no corredor forte. Reporte livrando a CTE. E quando possível, estimado para ingresso na terminal Aracaju, repouso. Tá com você agora. Salvador, Gol Noite 64, solicita desvio à esquerda, proa 058, por 60 milhas. Autorizado, Gol Noite 864. Gente, 864. Pode prosseguir a ascensão com 045, se ele quiser que é. Pesado 045 para Patanquilo, Quebec Serra. Quebec Serra, graças. Lima de Leste Lima, reautorizado nível de voo 060. Bora pra agora. Autorizado direto de Itápio, Papatango Lima, Juliette Lima. Autorizado, uma linha de decola, pistão 0, vento 200 graus, 149. Decola 1. 1864. Chama agora o Centro Recife, 126.85, Alter 125.45. 126.85, 125.45. Boa noite, 64, modo 1. Estabilizou, final X-ray, o TAN 3290. TAN 3290, completa final, torre 118, decimal 95. TAN 3295, TAN 3290. No 1167, decolado 240, chame o controle em 120, decimal 8. 208, voo no 167, patente. Estou em Salvador, uma boa, TAN 3290, passando Simbra, baixada e travada. TAN 3290, livre pouso, pistão no zero, vento 190 graus, 149. Livre pouso, pistão no zero, TAN 3290. Zero na feira da El, transição moto. 360 da El, moto, no voo no 167. Papatango Lima, Juliette Lima, após desvio, voo direto do 1, está autorizado a final do procedimento de LSX-0. Desça para 2 mil pés, altimetro no 0, 1,6. 2 mil, está atuando desvio aqui, olha. Zero, Juliette Lima, 167, Brasília, cópia? Autorizado, Brasília, 360, Walter Zulu, 17, decolado ao 90, curva direita, Arbora, Elefa, 1208, aciona 5022. Lance mensagem correto, pega essa mensagem. Boa tarde, Azul. 4089. 4089, pronto, cópia. Autorizado, trajetória 340, Opera 50. Decolada 190, curva direita, da EL, Leda, Bidev. 1208, aciona 5020. Passaram com a Golf, frequência livre. Coordenação local, no atraso conhecido no setor informar. A Angra está na terminal Aracaju, chama o mesmo na frequência 120, decimal 1. No solo, aspecto 3, libere direita e chama o solo em 121, decimal 9. Libera direita, 219, 3, 2, 9. Estacionamento. Fala Salvador, uma boa, TAN 3290, de 1950. 3290, Alfa Juliette, portão 08. Militar, Alfa Juliette, portão 8, TAN 3290. controle Salvador Gol 396, passo 200 para 150. Está no controle? Gol 1396, passando agora 200 para 150. Gol no 396, controle Salvador. Sendo identificação, desça para o nível 060 na chegada Mari. Ajusta o altímetro no 0 no meio. Firmo, desceu para 060 com 16. Já pro Itápico, gol 396? Autorizado. Autorizado, 396. Solo Salvador, gol no 455, portão 11 para o Fusca. Solo Salvador, gol 14, correção 1454. Pushback? Afirmativo. Autorizado, chama ataque. Autorizado, chama ataque. Boa tarde, Papa Romeu Alfa, Delta Bravo. Papa Romeu Alfa, Delta Bravo, Campinas, cópia? Pronto para cópia. Autorizado, Campinas, 430, em obstrução 10. Decola 10, curva direita, da El Leda Mótiva. 1208, acena 5543. Está confirmando, decola 17. Confirmo, Papa Romeu Alfa, Delta Bravo, autorizado, Campinas, vídeo 430, com 4 rotas, proposta de ponto de voo. Está autorizado, decolar. Pela 17, confirma? Afirmo. Joia, poderia confirmar a saída, por gentileza? Dael Leda Mótiva. Dael Mótiva, já está dado. Está na Aerostar, com 8 a bordo, 4 horas de autonomia, está pronto para funcionamento. O transponder 5543, Dael Leda após Mótiva. Dael Leda Mótiva com o transponder 5543, o Alfa Delta Bravo. Sim, agora é para metade que estou indo no 896. 1896. Completa final, chama em torre 118, décima 9. Obrigado. Gol 1167, chama agora o centro Recife 133, décima 95, alterno 125, décima 1. 3395, 125, 1, Recife, gol no 167, obrigado, boa tarde. 15. Bela. Meu Alfa, tá bravo retornando, confirma a frequência da Torre 1. Da frequência do controle 1208 é da Torre 1895. 1895 e 1208 é o controle da Bravo Grata. Salvador, boa tarde, Papa Romeu Alfa, tá bravo? A Torre? Alfa Delta Bravo, Hangar Aerostar para o treinamento. Alfa Delta Bravo, líder acionagem em Bertax. Vamos lá, Bravo. Lima Juliette Lima, solicita cancelamento, dentro possível, ponho para 17. Lima e Juliette, plano cancelado 249, autorizado circuito pela direita da 17, reporte na final. Ajuste na 096. Obrigado. Salvador, o gol 1454, pronto para o ataque, com 120, Galeão, 3, fora. Com 1454, táxi autorizado, 41 Índia, ponto de espera 11895, ajuste 1096. O ajuste é 1016, está autorizado o táxi de Apache, o ponto de espera da 10, 1895. Sete Lima, confio em pátio. É pra DPA, né? Tem. O Papa Romeo Alfa Delta Bravo está acionado no hangar da Aerostar com 8 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando São José dos Campos, pronto para ataque. Alfa Delta Bravo, autorizado táxi, reporte na Papá, ajuste na 05. Fazendo 05, reportará na Papá Delta Bravo. Sabatango Lima, Juliette Lima, avistado, cheque trem, livre pouso, pista 17, vento 190 graus, 132. Geral, baixou a travagem. Salvador, o gol 1454, se aproxima do ponto de espera da 10. 1454, boa tarde, alinha e decola pista 10, vento 190 graus, 13 nós. Livre decolagem da 10, gol 1454, boa tarde. Alfa Delta Bravo, pode ser a Papá. Mantenha Papá, Alfa Delta Bravo. Manterá, Delta Bravo. Lima Juliette Lima, solo 53, dê passagem ao Charlie Lima 30, após ingresso Papá, pátio EPTA. Alfa Delta Bravo, autorizado ingresso, reposta em LED e pronto, cabeceira no Sante. Eu estou na frequência livre, o Lima Juliette Lima. Pushback e acionamento está no gate 3. Vaso 489 no 3 autorizado, chama táxi. Já chama táxi, está sendo eu. no 854, decolada 54, chame o controle 120.8. Voo no 454, chamará o controle 1208, boa tarde. Vem para o controle. Portão Kilo Quebec Serra, desça em condições, vai. Reporte cruzando 2.500 pés. Ao cruzar 2.500 pés, frequência livre. Controle Salvador, voo no 454. Voo no 454, contato radar na decolagem. Suba para o nível 360 na feira da Elton, são ótimas. Está em ascensão ao 360, o gol no 454 na saída da El, e repita o final. Da El, transição Motva. Da El, Motva. O gol no 454, plenamente visual no setor, solicita o guarda presente na proa de Motva. Autorizada presente, direto Leda. Direto Leda, obrigado. Gol na 396, estável o X-ray. Completa final, torre 118, decimal 95. 895. Salvador, gol no 396. Está no final do X-ray, agora 1,5 para o ISTA. Gol no 396, continue a aproximação, reporte nem expulso, baixado travado, ajuste no 015. 1015 agora, já está embaixo travado, gol 1396. Gol no 396, livre pouso, pista no 0, vento 2.0 graus no 39. Livre pouso, pista no 0, gol 1396. Frequência livre, não atrapa conhecido no setor reformar, bom posto. Controle, gol 1454, desvio à direita, está a formação, proa 225, 15 milhas. Autorizado. Sim, obrigado. Papa Romeo Alfa, Delta Brava, tem que as três turbulências do Boeing pousando na pista auxiliar, livre decolagem, pistão no 7, o vento 12,0 graus, 0,0 mancha. Delta Brava, livre decolagem. 567, táxi autorizado, parte 1 no Índio, ponto de espera 11895, ajuste 10, 11. Recife 13395, 1251. Luna 396, no solo 1600, libera direito, chama o solo 121.9. 209, direita, bom treinamento. Meu Alfa Delta Bravo, decolado 1600, chama o controle 120.8. 208, bom trabalho, Delta Bravo. Salvador, voo 1396, livro à vista. Luna 396, ingressa na Alfa e mantém em sua Juliette. Alfa antes da Juliette, vou treinar mesmo. Controle, boa tarde, Papa Romeo Alfa, Delta Bravo. Confirme para o controle. Papa Romeo Alfa, Delta Bravo, senhor. Papa Romeo Alfa, Delta Bravo, contato radar na decolagem, sub para nível 430 na saída da El, transição Motiva. Da El, Motiva, nível 430, Delta Bravo. Autorizado, à direita. Ponto espera da 01-1895, ajuste 1096. Direita, ponto espera de 1945, 4409, 1396, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette para 10, 1396.